nos teus olhos pimenta e o ardor. Não te afastou de mim, ó Leonor. A noite cai, eu vou deixar bombas de hidrogênio em meu lugar. E se amanhã, quando eu vier, você aqui ainda estiver, eu mesmo assim ficarei a esperar que a rádio patrulha um dia venha te buscar. Leonor, eu te quero tanto, tanto, tanto longe de mim, que nada neste mundo, nada mais senão tua presença, me chateia e aborrece. Conhecer-te foi a maior calamidade que encontrei nessa vida. Na tua idade, nunca engomaste um só dos meus colarinhos. Bendirei os céus se te afastarem dos meus caminhos.